São 3 horas e 31 minutos. Seguimos com o pianista Peter Schmalfus, ouvindo as duas arabesques de Claude Debussy. Thank you. Ouvimos as duas arabesques de Claude Debussy na interpretação, na leitura do pianista Peter Schmalfus. Ouviremos agora, às 3:39, Yehudi Menuhin e Christian Ferras aos violinos e a orquestra do Festival Bach, conduzida pelo próprio Menuhin. A interpretação é do Concerto para dois violinos, índice BWV 1043, de Johann Sebastian Bach. Thank you. Ouvimos de Johann Sebastian Bach o concerto para dois violinos, índice BWV 1043, tendo Yehudi Menuhin e Christian Ferras aos instrumentos e a orquestra do Festival Bach, regida pelo próprio Menuhin. São 3 horas e 57 minutos. 34 milhões e meio de pessoas que residem em áreas urbanas do Brasil não possuem coleta, não contam, melhor dizendo, com a coleta de esgoto, segundo um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O número representa 26,8% dos moradores das áreas urbanas dos municípios brasileiros. No entanto, entre 2001 e 2006, a oferta de serviços de saneamento, que inclui esgoto, água e coleta de resíduos, avançou nas regiões norte e nordeste do país. A desigualdade com o restante do Brasil, porém, permanece muito grande. O estudo indica também que 91% das cidades brasileiras possuem água canalizada e 97% delas coleta de lixo. O esgoto sanitário é a grande deficiência dos municípios brasileiros, faltando em 22,2% deles. Entra em vigor, a partir deste domingo, a fiscalização dos adesivos refletivos e da certificação do Inmetro nos capacetes de motociclistas, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. A falta dos itens é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,69, anotação de 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo. Trânsito. A CET registra agora 65 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas em São Paulo. Os piores pontos estão na marginal do Rio Tietê, em direção da rodovia Castelo Branco, a partir da ponte da Vila Maria, e na Luiz Inácio de Anhanguera Melo, entre a Salim Faramaluf e o viaduto Grande São Paulo. Tempo fechado e chuvoso na capital paulista, com possíveis trovoadas. Neste momento aqui na Água Branca, Zona Oeste, termômetros na casa dos 17 graus. Voltaremos a informar dentro de uma hora e a partir das 7 da noite você acompanha os fatos do dia no Jornal Atenção Brasil. Um concerto para dois bandolins de Antonio Vivaldi depois do intervalo. A Orquestra do Festival de Vilnius é a próxima atração da temporada 2008 da Sociedade de Cultura Artística. Criada em 2003, a orquestra vem ao Brasil sob a regência de Krzysztof Penderecki para duas apresentações. Os concertos acontecem nos dias 13 e 4 de junho, às 9 da noite, no Teatro Cultura Artística. Temporada 2008 da Sociedade de Cultura Artística, Orquestra do Festival de Vilnius. Informações e ingressos pelo telefone 3258-3344. Pergunte ao maestro. Tudo o que você sempre quis saber sobre música, mas tinha medo de perguntar. Com o maestro João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte pergunta se é verdade que hoje em dia, com os recursos tecnológicos disponíveis, é possível corrigir notas erradas ou desafinadas tocadas em uma gravação. Caro ouvinte, é claro que tudo tem limite, mas sem dúvida é sim verdade que erros do tipo que você citou podem ser corrigidos nos dias de hoje por computadores. É por isso que eu sempre dei valor a gravações antigas e a gravações feitas ao vivo. No caso das gravações antigas, de vez em quando a gente ouve notas erradas ou desafinadas, o que é perfeitamente aceitável. Hoje em dia, uma grande parte do público se acostumou com a perfeição das gravações modernas e não aceita nenhum erro produzido em um concerto, como se uma orquestra ou quarteto de cordas, por exemplo, não fossem formados por seres humanos. Pior ainda, esperam muitas vezes um som imenso, produzido artificialmente em estúdio, que acústica natural nenhuma pode imitar. Nos casos das gravações feitas ao vivo, muitas vezes os erros aparecem, porque nelas não é possível corrigi-los. Só que as gravações ao vivo costumam ser mais emocionantes que as gravações feitas em estúdio, pois tem um elemento fundamental que no estúdio não é possível ter: o público. Caro ouvinte, acho que eu até mudei um pouco de assunto, mas de qualquer modo, creio que respondi sua pergunta. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Faça sua pergunta pelo e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3082. Cultura FM de São Paulo. Música nas Cortes. 200 anos da instalação da família real no Brasil. Uma série de Maurício Monteiro. Música nas Cortes. Sexta-feira, às 8 da noite, pela Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Você ouviu 103,3 da Cultura FM de São Paulo. E agora o concerto para dois bandolins de Antonio Vivaldi, na leitura dos bandolinistas André Saint-Clivier e Christian Schneider, acompanhados pela Orquestra de Câmara de Toulouse, dirigida por Louis Horicombe. Thank you. Pelos bandolins de André Saint-Clivier e Christian Schneider, acompanhados pela Orquestra de Câmara de Toulouse, conduzida por Louis Horicombe, ouvimos o concerto para dois bandolins de Antonio Vivaldi às 4 horas e 15 minutos. Na sequência, a suíte do balé Pulcinella, de Igor Stravinsky, com a Orquestra Sinfônica da Colômbia, conduzida pelo próprio compositor. Thank you. Esta foi a suíte do ballet Pulcinella, de Igor Stravinsky, pela Orquestra Sinfônica da Colômbia, conduzida pelo próprio compositor. São 4 horas e 37 minutos. Seguimos com 4 novelettes para quarteto de cordas, Opus 15, de Alexander Glazunov. A gravação é do quarteto Shostakovich. Thank you.

Ouvimos quatro novelettes para quarteto de cordas, opus 15, de Alexander Glazunov, em gravação do quarteto Shostakovich. São 4 horas e 57 minutos. Quem tiver uma arma de fogo furtada ou extraviada e não comunicar o fato à Polícia Federal pode ser punido com até 2 anos de detenção. A proposta está no projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara, que tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela proposta, a falta da comunicação já nas primeiras 24 horas depois do ocorrido será tipificada como crime de omissão de cautela, ou seja, descuido criminal passível de prisão. Pelo menos 3 pessoas morreram em um acidente com um avião no aeroporto de Tegucigalpa, capital de Honduras. O avião, que transportava 142 passageiros, derrapou na pista de aterrissagem e bateu em vários carros. O embaixador do Brasil em Honduras, Brian Michael Fraser Neal, estava dentro do avião e foi resgatado com vida. Segundo autoridades de Honduras, as más condições de visibilidade podem ter causado o acidente. Trânsito em São Paulo. A CET registra neste momento 90 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas na capital paulista. Os piores pontos estão no corredor norte e sul, desde a Praça da Bandeira até o viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido do aeroporto, na marginal do Rio Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre a ponte da Freguesia do Ó e a da Vila Guilherme, pela Via Expressa, e na avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo, entre a Salim Faramaluf e o viaduto Grande São Paulo. Temos céu encoberto sobre a cidade e aqui na Água Branca, Zona Oeste, termômetros na casa dos 17 graus. Faz frio em São Paulo. Voltaremos a informar dentro de 1 hora e a partir das 7 da noite você acompanha os principais fatos do país e do mundo no Atenção Brasil.